sable, balançable. Para frasco, fechá-lo bem para não fugir. Canal 2. Nós queremos.

vento estão. Dizes que é uma vulgar. Já é de imitação. Nunca fui grande ladrão. Nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito. Por isso põe a gargantilha. E amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. Lentamente tudo muda. Se

segunda-feira. Canal 2, Antena Web. Recordar de um grande amor. É tão... l'estate, la luna, le stelle lassù. E tante volte io me ne vado, ma che la speria se in settembre salvo l'amore per Roma e per me. Io ti amo, caro. Io ti amo.

Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Fugir ou morder o anzol. Já não há

Come on.